na posição 6, reportará visual com o reporte do azul, parte 2 e no 6. Gente, azul 4216, não tenha o táxi lento. A posição que temos aqui prevista é a 10. Assim que tiver visual com reboque e tiver condições de, com segurança, ingressar no setor aí, o próximo à posição 08 e 09, está autorizado o ingresso, a passagem para a posição 10. Sim, a gente está aqui visual com reboque, assim que tiver condições de ingressar com segurança, vai prosseguir para a posição 10, faz o 42 no meio. Salo aos 3-2, já livrou a direita, chama Salo no 2-1 decimal lado. Gente, tá Mike Yankee Zulu, bom dia. Bom dia, obrigado. quanto da Juliette para 3170? 3170, autorizado ingresso parte 1, a posição que temos aqui prevista é 1-4 remota. 1-4, gente. Alta Tribo, Romeu Lima, controle. Escuta. Para serviço de informação de voo elétrico, centro de Recife, 1-2-6-8-5. bom dia, você é Hotel Yankee, tem informação Delta, transfere. Fernando Serra, Hotel Yankee, bom dia. Por gentileza, concentra o controle e a intenção de pouso. Será na pista 1-0 ou no 7? 1-0, será o ideal de descida, propõe cancelar, prossegue visual. Na sequência, que número que é? Número 1, Nossa. Então, cancela na presente e prossegue. Gente, plano notificado ao 0455. Prossiga na Produver Salvador hoje, chão 09, descendo para 1.000 pés. Correção, descendo para 2.500 pés, hoje, chão 09. 2.500, estado 10019, Serra Hotel Salvador, bom dia, o Azul 9548. 9548, a senhora identificação, nada bom, se descer e mantém o nível 050. Real vai descer para o 050, é possível? Repere. Afirmativo, a gente perdeu contato com o centro do Recife, estou chamando o controle direto, ok? Graças, estamos sem. Gostaria então, livrando 160. Okay. 160, azul 95048. Sul 9548, ciente, decidem restrições para 2010, o ajuste 1-0 no MOSE. Autorizado ILS, XR, visto 1-0, reporta como estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, 9548. Autorizaria voar Duna pro azul 9548? 9548, autorizado Duna. Perdão. Que tem condições de descer para 1500 pés, confirma. Tem sim, está totalmente visual o setor, 1500 agora, ajustado em 1019. 1500 pés, já porta quando visual com campo. Portaremos. Hotel Yankee, cruza 2000 para 1500, visual. Torre 18.95. 1895, bom dia. Salvador, bom dia. Serra Hotel Yankee. Serra Hotel Yankee, bom dia. Já visual com a mesa, se aproximando no setor sul. Confirma que temos uma intenção de pouso, pistão zero? Afirmo, meu amigo, pistão zero. Se possível, o pátio mais próximo. É só reabastecer e prosseguir com o plano para Fortaleza. Gente, eu batalho no Serra Hotel Yankee. Autorizado base pela direita da 1-0 e livre pouso. Pistão 1-0. Vento 160 graus 079. Papatango Serra Hotel Yankee. Cal 3520, bom dia, bom para Aracaju. Agora é só um minuto para a Copa, para sair da Conde para Aracaju. Aguardando para a Copa, da Conde para Aracaju. Muito obrigado. Gente, eu batalho no Serra Hotel Yankee, o vento 160 graus 069 para cheque. Checado. Controlado, vai livrar para cima direita. Gente, eu vou atando o céu até o Yankee, solo 1-0, livra à direita, chama solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado, Tesão. Boa noite, o Serra Hotel Yankee para o táxi. Sapa Tango Serra Hotel Yankee, autorizado táxi Alfa após quilo. Pátio 3, atento ao sinalizador, provavelmente posição 07, mas próximo ao pátio 1. Apenas para reabastecimento, chama a condutor para a cópia. 7 milhas e meia. Quilo, Serra Hotel Yankee. Podia confirmar o box? Porta baixada e travada azul 29548. Passaré. O box que eu falou é pátio 3, box. Até para o sinalizador, provavelmente será a posição 07 do pátio 3, é a posição mais próxima aqui do pátio 1. Copiado, obrigado. Então 3520, para Aracaju, pronto, cópia. Então 3520, ponto 4, Aracaju? Não, 3520. 9548, autorizado pouso pista 1-0, vento 160 graus 059. Se pouso na 1-0 pro azul. De voo, nível 190. Decola, pista 1-0. Primeira curva à esquerda. Perfil de saída Conde. Transponder 0263, controle 0208. Até 3520. Aracaju autorizado, rota do plano, nível 190, decola do 1-0, curva esquerda, perfil da Conde. 0263 no transponder, 1208, controle da 3520. Então 3520, correto, cotejamento, chama pronto, push, posição 1-1. Para. Tango Serra Hotel Yankee, na escuta? Não, fica na escuta. Tá, Tango Serra Hotel Yankee, temos aqui uma atualização na sua posição, é o 5 Romeo no pátio 3, fica atento ao sinalizador. 5 Romeo no pátio 3, fica atento ao Tango Serra Hotel Yankee, na escuta? Consiga, na escuta. Solicitação aqui na enclave, confirma somente o tipo de abastecimento e qual seria a viabilizadora? Seria... Querosene BR. Querosene BR, entendido, será passado aqui, por favor. Exato. Libra no 9548. Azul 9548, Solo 15 Libra, à direita, chama Solo 21 decimal 9. 219. Solo, bom dia, Azul 9548. Azul 9548, autorizado o táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atendo, sinalizador, posição prevista 2 Romeo. 2 Romeo 9548. Para ajustar o metro 019. Salvador, SAM 38, Fonomeia. SAM 38, Fonomeia, como recebe o controle? Agora, alto e claro. Ação de servir a chegada a Mário para o Mito e voo 050, ajuste ao alpinetron 0019. 0019, 9, descendia Mário, 050, 109. Solicita o ILS 8, 0050. bloqueado, TAM 38, eu não nem aguarde a autorização. Você tem posição para 3520 posando lá? Sim, eu tentaria aqui o contato Aracaju, não temos, temos aqui um contato direto, mas eu entrei com contato com a sala IES daqui de Salvador e a mesma poderá ter, ter essa informação. Só um minuto para a coordenação. Ok, eu estou na sua escuta para saber se, segundo a coordenação aqui, é necessário a nossa decolagem após as 3 horas. Para que um colega inicie o voo lá em Aracaju para que a gente possa estacionar. Gente, só um minuto aqui para a coordenação com a Aracaju. Ok, muito obrigado, estou na escuta. Voa Gol 1173 para Guarulhos, aguarda só um minuto, cópia e prepara a estrada da Eule da Motiva. Da Eule da Motiva, obrigado. Então, 3816, está autorizado a final do procedimento ILS Whisky, 06 para 2500 pés, na prova do Serra Vitor 366, reporte estabilizado. 2500, Serra Vitor 366, reportará estabilizado. Está 3816. Para o pushback, acionamento, gol 973. Gol 973, já pronto, quanto agora? Afirma. Autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo nível 360. Decola, pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da Euleda Motiva. Michael Escatango, Victor Alfa, onde intercepta, pelo 10, Taubaté. Transponder, 5113, controle no 208. Autorizado então, 360, conforme rota do plano, pistola 10, Taubaté, da Euleda Motiva, 5113208, gol 973, pushback, estacionamento, pontão. Autorizado, chama táxi, gol 973, posição 07, afirma? Afirma. Solo 3520, já foi possível um contato com Aracaju? 3520, entramos em contato aqui com a cooperação enxerga aqui do aeródromo e a mesma está solicitando novamente essa comunicação. Eu tentei aqui pelos TFs que eu tenho conhecimento, porém nenhum deles eu consegui contato. Então eu estou somente aguardando esse feedback da enxerga aí para prosseguir com o seu push, no caso, né? 3520. Ok. Eu vou tentar um contato aqui com via empresa para confirmar. Muito obrigado. Nada. 173-188-423, confirme. Somente entendido, 423 e confins, poderia confirmar novamente o POB? 188. Autorizado o táxi, o voo 173 via parte 1, após Índia, após para a pista 90, chama a torre quando pronto em 1118 decimal 95, o QNH 1019, voo 1173. Voa 973, posso esperar pronto? 3896. 3896, chama agora a torre 118-95. 895, obrigado. Autorizado a linha de decolar de imediato, pista 90, vento 150 graus, 0612 de nós. A linha decola de imediato, voa 973. Salvador, muito bom dia, o Azul, passou 217, está quente da Delta, posição 10, solicita autorização, Campinas. Gente, Azul 4217, já temos o seu plano aqui, só um minuto, cópia para a saída da El Leda Motte, vai mais que é o Escatango, Victor Alfa. Gente, da saída da El Leda Motte, a nossa escuta quando você a Fabiana Pé. Ainda na frequência do controle. 7-1. Boa noite, eu sou 3896, estabilizado em ILS 8. Já 3896, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o Boeing 737 iniciando rolagem. Ciente, aguardando pista livre. Aeronave que chamou o solo forte chiado por gentileza no choque rádio. Então, certo, Henrique. Agora sim, 4/5, se eu diminuir um pouco o volume, já temos a cópia aqui para Fortaleza, só aguarda um minuto, é o número 2 para a cópia e prepara a saída, vamos lutar. Meia, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento, 160 graus, 0612 de nós. Livre pouso, pistão no zero. 1173, decolado aos 33, chama o controle no 208, bom dia. Bom dia, até mais. Azul 4217, ponto Copa Campinas. Zero. Bom, 1173. Boa noite, contato radar na decolagem, suba via, saída da El Transição Modo, me informa, nível de voo 360. 360, voo 1973. O Victor Alfa, onde intercepta a Peso 1-0, segue conforme rota plano de voo, transponder 5123, controle 120.8. Gente, tá autorizado, Serra Bravo, Kilo Papá, conforme a rota do plano, o nível 340, decolando da 1-0, primeira curva à direita no perfil da saída da El Leva Motiva, Mike é Oscar Tango, Victor Alfa, intercepta a Peso 1-0. Vai acionar o 5123 e chamar o controle, Salvador 1208, o azul 409. Azul 4217, correto, cotejamento, chama pronto depois, posição na 0. 7, na 7. Confirmando, a aeronave que solicitou o reboque, por gentileza, novamente, a matrícula Mike, que foi papá? Confirmou, Mike, confirmou, papá. Do remoto 3 até o fim, é número 7, bateu. Gente, o Mike, o teu papá, mantém a posição, estamos ciente do reboque, só aguarda alguns minutos para o início do reboque na posição no 3. Ok, eu tenho paciência.